Eu fiz tudo pra você gostar, você gostar de mim. Daí, daí, daí, daí, daí, daí. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo. Não, meu bem, você tem. Você tem que me dar seu coração. Daí, daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Essa história de gostar de alguém, que a pessoa tem, que assim se ajuda, Senhor, nosso Senhor, como eu não pensaria. Thank you.